divina pra mim raiou, demonstrando estou no meu cantar. A diferença é o meu viver, a alegria que em mim está. Lado oposto muitos vão chorar. Alegria pra mim não vai ter fim. Com os anjos vou ali cantar no céu. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Tenho que expressar, aqui tenho prazer. Imagine lá o meu galardão, eu vou receber canto de vitória, eu vou entoar. Aleluia.